Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico, ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, 1 da tarde. Coca-Cola, abra a felicidade no seu ritmo. Nova Skin, o cervejão do aniversário do PB, que amanhã vai viajar de novo, chega em São Lourenço. Panvel, eita, você sempre bem, como os amiguinhos do Pretinho Básico. Fala aí, Mr. P. Como é que estaria a pessoa na sexta-feira? Estaria muito bem, sexta-feira é dia de estar bem, né, cara? Fico muito feliz. E aí, eu também, muito bem, todos nós. Fala, Potter. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Como é que estamos? Bem, tudo elegante. Potter, camisa corsim, cornão. Camisa de cornão, né? Cornão, obrigado, corsim, Potter. Cornão, corsim. Fala, Marcos. Tudo bom? Keep calm and carry on, né? Muito bonita a camisa também. Keep calm and não te acadela. Isso aí. Fala, Borazinho. E aí, véia? Beleza, véia? Tudo bem, minha Maurício velha. Amaral tá com a gente também? Tô bem também. Que bom, Maurício Amaral. Ele não falou das nossas camisas, Borazinho. Não, a camisa não de vocês não me chamou a atenção. Obrigado, são senhor. Camisas é discretas. Até porque é meio brega esse negócio aqui. É, né? É do teu patrocinador. Bah, Nike. Meu patrocinador é Nike. É da Nike a camiseta? Eu acho muito linda essa muito camisa. Bom, por cara. Isso que eu também achei bem legal, mas não me chamou a atenção, chamou no sentido. É velha. Não é por já isso, tá cara, batida. É porque ela é discreta. Ah, a camisa é do Marcos é vermelha. A camisa discreto. Do Potter é listada. É, a do Potter tá parecendo pijama. E a do Pi é quadriculada, foi xadrez. Eu, foi eu que dei pro Pedro. Eu sei que a maioria das camisetas aqui são dadas. Eu fico feliz de usar uma camiseta que eu comprei. Eu paguei por essa camiseta. O Porã, né? Não pagou. É Potter única, ganhou. Mr. P ganhou. Eu o Maurício paguei. Pagou deve também. A tua última. É uma sensação boa de poder pagar pela coisa. Eu comprei que tu essa usa. Aqui. É verdade, cara. Comprei. É lamentável tu ter comprado uma camiseta. Que isso, cara? Ah, a minha resposta, a minha resposta vai ser no intervalo. O cara foi na loja. Mas por que no intervalo? Porque eu não vou dar tiro no pé, né? Ah, isso aí, tá bem, tá certo. Vou dar tiro no pé, né? Tá bem, tá certo. Pode escolher um monte. Tá certo. Olha só, estamos ainda pela chegada da estrela móvel do Pretinho Básico dessa sexta-feira, que é a Rodaica. E eu queria esperar a Rodaica chegar para falar de um lance muito legal. Mas antes que a Rodaica chegue, eu quero agradecer ao presentão que nós recebemos da Bomber, na pessoa do Dr. Roberto. Os fones da Bomber, cara. Os fones da Bomber que estão um espetáculo. Marcos Pianges. Por favor, descreve o teu fone, cara, Marcos Pianges. Eu não sei se as pessoas têm noção da beleza que o fone de ouvido da Bomber. Enquanto isso, o Potter fotografa e bota no Twitter do Pretinho. É um troço por favor. Branco, meio perolado, branco, assim, com detalhes em vermelho. É um troço incrível. Muito elegante. E é muito confortável, né? Eu tava falando pro Rubens ali. Pra quem usa óculos... Roberto. O fone machuca as hastes dos outros. Sim, a Bomber não. Sim. Muitos têm isso. Ele é muito bom. E é uma qualidade de som excepcional. Aliás, é o fone que nós estamos dando de presente pro nosso ouvinte, que ganha o iPhone. Ganha o fone da Bomber e também a capinha pro seu iPhone customizada pela Customic. Mas eu posso falar a verdade? Pode. Hoje em dia não importa a qualidade de som. A qualidade de som da Bomber é boa, mas é mais pra se mostrar o fone. Então o cara vai se mostrar com esse aí, tá gigante. É, né? O meu é pra se mostrar. Eu às vezes nem uso, nem ouço. Nem tá ouvindo nada, tá desligado, mas só tá com o fonezinho ali pra se fazer. Que maravilha, tá bom, cara. Ô meu, Bomber Speakers no Twitter, @BomberSpeakers, pra você ficar por dentro de todos os lançamentos da Bomber e todas as suas linhas de produtos. Bomber! Ô, Amaral, tu pode me dar, não tem mais o que dizer, cara. Tu pode me dar o material aí pra gente começar o programa? Enquanto isso, eu posso fazer uma reclamação do Porã? Claro, cara. Eu quero reclamar do Porã aqui. Feta, por gentileza, pois pega aí a banda Queen. Banda Queen. Por gentileza, Queen, claro. E coloca aí a música. Olha, a música? É Friends Will Be Friends, não é isso? Acho que é isso. Mas tu tá rancoroso. Calma, Porã, tu não sabe onde eu vou chegar. Mas tu não sabe onde eu vou chegar. Isso é ou não é uma música clássica? É um clássico do Queen. Claro que é, mesmo. O Porã, quando na semana retrasada eu toquei no pijama junto com ele. Segunda-feira. Falou que era por fora, Que música é essa que eu não conheço? Ah, não acredito, Porã. Não foi isso que eu falei. Eu posso me defender? Não posso, porque eu tô reclamando primeiro. Ah, então tu reclama, depois eu quero a contrapartida. É um casal. Ah, eu vou chegar lá, Bianca. Isso é uma coisa extraordinária, porra. Isso é uma música clássica. Não, eu não conheço. Bom, então é o lado alternativo dele, numa época alternativa dele, lado B do porão, um lado porão do porão. Talvez até o lado D do porão. Tem muitos lados. E aí, não bastando, eu pensei... Não tem tantos lados assim, né? Maria Mulher, o Potter cansa de dizer. Hoje, eu decidi tocar Hanson. E o Porã ficou brabo. Mas Porã... Eu não fiquei brabo. O Porã ficou brabo. Eu disse que não devia tocar com um bop maravilhosa. Aí chega na hora de ir embora, eu vou no banheiro, o Porã foi na minha frente. Quando eu vou entrar, o Porã olha pra mim e diz assim, ó... Não, tu não vai nesse banheiro comigo. Mas Porã... Ah, não. É que assim... Então só um pouquinho, deixa eu terminar. Primeiro, divórcio! Eu quero continuar tocando Legião Urbana. Pode tocar, mas eu adoro Legião Urbana. Legião eu não reclamo. Eu acredito na Legião Urbana, eu gosto de Queen e quero tocar Hanson. Não, tudo bem. Faz favor, Porã. Eu só vou continuar brigando contigo por causa do Hanson. Porque o Queen, o que eu falei pra ele foi o seguinte... Olha, entre 10 músicas do Queen, essa não está... Estaria. Gurias, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Top 10 do Queen, essa não estaria. Tá bom, Calma. Só isso que eu falei. Gurias, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês podem debater, podem brigar, podem fazer o que bem entender, mas não me deixem cair a audiência da Horário da Manhã, que é líder. É top. É líder. É top. O programa de vocês é líder de audiência das 6 às 8 da manhã. Só não me deixem cair a audiência. Nós briga, mas nós O resto tá tudo lindo. Vamos anunciar a chegada da estrela móvel do Pretinho Básico desta sexta-feira. Ela vem de Ray-Ban. Ué, como é o nome desse Ray-Ban aí, o modelo? Muito bom, ela apresenta o Patrola em HD na RBS TV, todo sábado 11h30 da manhã. Rodai, rodai, rodai, rodai, rodai, lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá, tacatacatá. E aí, Rodaquinha, tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Bota o fonezinho aí, vamos trabalhar, né? Que até agora a vida tava fácil. Ah, tomou uma chamada, hein? Agora vamos trabalhar. Eu duvido que um de vocês aqui na mesa tenha trabalhado mais do que eu hoje. Bato. Desde que horas você tá trabalhando? Uma chamada. Vamos ver. Ô, Rodaica, eu troquei fralda pra caramba hoje de manhã. Ah, isso não é trabalhar, isso é prazer. Fiz criança dormir hoje. É prazer, trocar fralda é prazer. A cadela também, tá precisando. A cadela lá em casa também tá com fralda. Certo, tá nos dias. A cadela, vê se eu posso. Se tivesse chique, me dito que a cadela ficava nos dias, não tinha nem pego. Sexta-feira, 5 de outubro de 2012. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos juntos com o Pretinho até as 2 da tarde, neste Dia das Aves. Olha aí. Galinha é uma ave? Galinha é uma ave, claro. Galinha é ave. Mamífero que não é. Existem galinhas que não são aves, mas. Tem umas galinhas mamíferas. Tem galinha mamífera. Ok. Dia Mundial da Habitação também, hoje. Parabéns a você que tem uma habitação. É verdade. É importante. Que coincidência. Manifestantes atacam um mascote da Copa no centro de Porto Alegre. Cara. Peraí, vamos primeiro ler a notícia. Um vídeo na internet mostra um momento em que o Tatu Bola, o mascote da Copa, tomou um ipom. Ele foi derrubado. É o novo relógio dos 500 anos. É, o boneco inflável com 7 metros de altura aparece em pé nas primeiras imagens, mas já cercado, murcho, aliás, cercado por manifestantes nessas imagens. Um minuto depois, o Tatu Bola já está murcho, caído no chão, agredido a chutes e pontapés. O protesto terminou em confronto entre policiais e os agressores do Tatu Bola. Eu não entendi contra o que era o protesto. O que, papai? Contra o dinheiro gasto na Copa do Mundo, que não vai pra educação. Eram vários protestos ao mesmo tempo. Tem umas áreas de Porto Alegre do Centro que os músicos de rua e músicos independentes não podem mais tocar. Tem alguns bares, tem horários definidos que eles não podem mais tocar. Diminuiu muito isso aí. Esse era um protesto. Foram músicos, então? Outro protesto era contra o uso de locais públicos pela iniciativa privada, que a prefeitura tá deixando fazer isso. E aí fazem cercamentos e as pessoas não têm mais acesso. É um deles. Por exemplo, assim, esse tatu, ele é da Coca, né? Da Coca-Cola, que é um dos patrocinadores master da Copa do Mundo. E aí tava na frente da prefeitura e aí foi passando. Daqui a pouco alguém foi ali. Tadinho, o primeiro corte do tatu e aí destruiu. Tadinho do tatu, Magnata. O que, que o tatu tem a ver com isso, Magnata? Vocês viram as imagens? Eu vi. E tava bem tranquilo antes o protesto, tinha as pessoas tocando na frente da prefeitura pra protestar, mas aí um ou dois ali enlouqueceram e aí todo mundo enlouqueceu. Quando um ou dois enlouquece no meio de uma multidão, toda a multidão se enlouquece junto. Agora, o que não dá pra fazer também é achar que tá tudo certo, né? Se não foram lá, protestar, derrubaram o tatu, vai ficar tudo isso por isso mesmo, né? Não pode achar que vai ficar assim. Já teve confronto, não pode ser de destruição, né? Tem que ser de acaba sendo vandalismo, isso aí é vandalismo, não dá pra apoiar uma atitude dessa, né, cara? É um protesto burro, é um protesto burro. Totalmente burro. Hoje em dia, em termos de internet, tem muito protesto inteligente, tem caras que defendem, sei lá, defendem coisas importantes pra cidade de uma forma inteligente, bem organizada. Sem violência. Sem violência, chama atenção da mídia, vai pra capa do jornal, as pessoas sensibilizam, gostam da ideia. Nossos amigos lá da Unicinos fazem isso muito bem, né? Tem uns caras lá da área de produção digital que fazem vários flash mobs, assim, pra sensibilizar a cidade. Golf nos buracos da cidade, lembra? Exatamente. Surf no... E na real não serve pra nada também, mas protesta pelo menos é mais criativo e chama melhor. Mas chama mais atenção, gera buracos, mais simpatia da população e acaba sensibilizando a prefeitura. Um dos casos foi esses caras aí do Shoot the Shit, do golf, que começaram a colocar adesivos em paradas de ônibus, dizendo, tais ônibus passam aqui, a prefeitura gostou da ideia, adotou a ideia e vai colocar em todas as paradas de ônibus de Porto Alegre. Que ônibus seja, que passa melhorou, paradas, né? Melhorou a cidade com um protesto inteligente, não é queimando um tatu bola ridículo. É que às vezes assim, tem uma multidão, não, tá? Não, o tatu bola não é ridículo, ridículo é a atitude. Tatu bola é ridículo também. As crianças adoravam, as crianças tiram foto todo dia lá. É o símbolo, só pra completar uma ideia, assim, é que assim, era uma multidão, tá? Era uma multidão. Daqui a pouco, a multidão tá tranquila na frente da prefeitura, proteção, tá tudo tranquilo, é um protesto legal, entendeu? Daqui a pouco, uns 10 enlouquece, e aí ferra com todo o protesto que tava sendo legal, entendeu? Não, mas aí também, aí tem tudo aquilo que acontece durante um protesto, né? Tem as pessoas que estão lá enlouquecidas fazendo o que não tinha que fazer. Vamos quebrar! E aí depois tem a reação de quem tá protegendo o espaço, que no caso é a Brigada Militar. Que aí algumas pessoas julgam que é desnecessário, porque afinal de contas tinha que proteger o cidadão e não o boneco. Eu ouvi isso hoje também. E aí o conflito aumenta, entendeu? Que as pessoas vão começando a se sentir injustiçadas. Será que merece alguém ser agredido por causa de um protesto? Existe uma coisa chamada ordem. Ordem pública. Perturbou a ordem pública, a polícia tem que intervir. Ponto. Acabou. Ah, mas bateram nos caras? Bateram. Bom, aí de que maneira vai intervir? É ação e reação, né, cara? É ação e reação. Ô, Magnata, eu tava lá tocando. A ação era num boneco e a reação foi em gente, na verdade, não era de plástico. Tava lá tocando violãozinho. Eu não tô defendendo a agressão. Eu tô dizendo que a cada ação cabe uma reação, né? É, que a polícia não pode deixar ali os caras destruir o boneco e ficar vendo nada, né, cara? Não tem como, né? Não tem como. Números comprovam que mulheres são mais cuidadosas ao volante. Era só o que me faltava. Ai. De cada 100 mil motoristas homens, 34 morreram na direção no ano passado. E para cada 100 mil motoristas mulheres, 5 morreram. Sete vezes menos. E a psicologia explica como a mulher enxerga o carro como um meio de autonomia e não como um instrumento para expressar sua competitividade. O público feminino se envolve menos em acidentes graves. É verdade. Absolutamente questionável isso. É verdade. Absolutamente questionável. Acho que não, mas que tá certo. Peraí. A mulher não quer ganhar de ninguém no trânsito, ela quer só ir da padaria pra lavanderia. Já tem mulher no trânsito querendo ganhar. Mas é bem pouco. Tem umas mal amadas. Olha só, sempre tem. O homem não é apaixonado por carro? Não, a mulher alguns. Não é apaixonada. Algum. Então, estamos falando da maioria, porque ninguém é igual a todo mundo nesse mundo, né? A gente trata de maioria. Os homens amam carros, as mulheres amam, por exemplo, moda, sapato, esmalte. Então, algumas. O homem usa o carro pra mostrar sua masculinidade, daí ele quer ser herói no trânsito. Tá ruim a minha masculinidade, então. Não, mas o Piangers dificilmente que te encaixa num quadrado, entendeu? Tu tá fora. É diferente. Não, tu não curte carro. É uma bichona. É uma bicha. Mas o negócio é celular. E as mulheres usam essas outras coisas que vocês acham tão idiotas. Mas peraí, então vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem que deixou o motor fundir? Já levanta a mão aqui. Eu. Eu também. Sério mesmo? Sim. Eu também. Já. Jura? Então, juro? Dois homens. Três. Eles com a velocidade e eu com a completa. Não, eu esqueci eu, óleo. Eu por com a completa ignorância, entendeu? E número de batidas, quem aqui já bateu? Quantas vezes? Já bati algumas vezes. Eu já bati duas vezes quando eu bebia. Eu nunca bati, cara. Nunca bati bêbado, sempre bati sóbrio. Eu nunca bati o carro. Na minha vida toda, nunca bati. E tu, Rodaica? Por gosto. Essa foi boa, hein, Rodaico? Ela ficou braba. Começam as obras de duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas. Feito! Foram anos de espera e ontem as primeiras máquinas já apareceram no lote 8, entre São Lourenço do Sul e Pelotas. É que o pretinho básico vai pra lá amanhã. É, então isso os aí. Os caras botaram as máquinas. A duplicação está orçada em quase 900 milhões de reais. Meu Deus. O prazo de execução da obra é de 2 anos. Tiroso! Vai ser uns 4. Chope e pratos típicos têm preços reajustados na Oktoberfest em Blumenau. Ah, não, só um pouquinho. Inflação da Oktober. O copo de chope passou de R$4,50 para 5. Um aumento de 11%. O pastelzinho, pastel, por exemplo. Pastelzinho é bom. Que nas últimas 5 edições custou R$4, esse ano vai estar sendo vendido por R$5,06. Mas pastel do que esse pastel? Carne, hein? Queijo, enfim, depende do sabor. Pastel de chucu. E a alta... é notícia que aumentou um real. É, pastel? Claro que é. A alta superior aumenta, a 25%. Você não pode aumentar o seu pastel do homem lá. Não, mas é outubro, né? Uma festa. É festa popular, né? É, não pode. Entre os pratos tradicionais da festa, o X alemão foi um dos poucos que não sofreu reajuste e segue custando R$12 o X. Mas também o X do alemão. É que dá pra 4 comer, né? O X do alemão, vou te contar, Magnata. É, pra bater uma larica. Chaboque. Tem de tudo o X do alemão, misturamos tudo lá. Que delícia, hein, meu? Será que é ruim levantar o preço? Mas a melhor coisa que aconteceu pro Oktober foi levantar o preço do ingresso, né? Antes era R$5 pra entrar, vinha aquele monte de paulista do interior, todo mundo dormindo no ônibus. Por que você tá falando dos paulistas, meu? Aí comiam um miojo e não gastavam nenhum dinheiro, só quebravam tudo, pegavam as mulheres, vomitavam na frente das casas. É 20 pila agora, velho. Agora é 25, eu acho. 20. E aí com um traje típico, tu não paga. Ah. Só que tem que ser com um traje típico direitinho. Vai ter lá uma entrada com um cara. Só pra isso. Especializado em traje típico que diz, não, esse tênis não é legal. Eu sonho com o dia que nós vamos fazer como a gente faz no Planeta Atlântida. Eu também sonho. Que a gente passa a semana inteira em Florianópolis, aquecendo o Planeta Atlântida. E a gente vai passar a semana passar em semana em Blumenau, aquecendo a Blumenau. Então, aquecendo a Oktober de Blumenau, né? Demais. Ia ser demais. O porém é voltar, bebê. Ô, cara, olha só, 1h16, eu queria pedir 4 minutos de atenção da nossa audiência quê, e de papai? Vocês aqui o do quê? Estúdio, pra que vocês ouçam uma história, uma narrativa. Eu queria poder, nesse momento, tocar vocês, compartilhar com vocês essa emoção. Posso? Vai. Posso, audiência? Vai, audiência. Disse que posso. Então vamos ouvir isso aqui, ó. Se você se chama Sofia ou tem alguém querido com esse nome, por favor, não fique chateado comigo. Mas a Sofia em questão aqui é uma cachorrinha que mora no pátio lá de casa. Sofia é uma mistura de alguma coisa com coisa nenhuma. Quando ela chegou, bem pequena, ela parecia uma bolinha de tênis, amarelinha, assim, felpudinha, e foi trazida para fazer companhia para Brigitte. A Brigitte, uma outra vira-lata que, por sua vez, havia sido recolhida há mais tempo da rua. Muito doente, raquítica, a cachorra mais magrinha que eu já vi. Devo dizer que, apesar dos nomes de artistas de cinema, nos dois casos, isso só foi coincidência. Mas eu tenho certeza que a Brigitte Bardot, dado seu interesse pelos animais e até ficar feliz de ter uma xará como a Brigitte, uma cadelinha que sabe ficar na dela como ninguém. Ela sequer late para não incomodar o dono. Mas eu contava da Sofia, cadelinha acostumada a fagos diários. Ela, até onde eu sei, é o único cachorro que ronrona feito gato. Basta dar-lhe uma coçadinha na barriga. Pode ser com o pé mesmo, que ela não é exigente. Ultimamente, porém, ela tem andado triste. Muito triste, aliás. É que há alguns meses nasceu a minha filha. E a Sofia, eu confesso, ela foi deixada um pouquinho de lado. A Brigitte não se importa muito. Ela se acha no lucro. Casinha, ração, água, um ossinho do churrasco e passarinho para correr atrás. E tudo isso vem com um bônus extra, uma vez que a vida dela esteve por um fio. Mas a Sofia, nesse último fim de semana, ela apresentou um olhar cabisbaixo, orelhas no chão, coisa de cortar a alma. Lembrei de um livro que li quando criança, Coração de Vidro, de José Mauro de Vasconcelos. Nele, os bichos sofriam com a indiferença ou a maldade dos donos. Eu recordo do imenso sofrimento que senti e também de algo que me intrigou. O coração de vidro do título era a respeito dos bichos e representava como esse coração era frágil, quebrável? Ou era a respeito de nós, humanos, de como podemos ficar impermeáveis a certas emoções? Olhei para o lado, no chão, e a minha filha de 9 meses se divertia colocando a mão na boca da Sofia. Puxando-lhe as orelhas, apertando-lhe o nariz. E a Sofia nem pensava numa pequena vingança, um arranhãozinho, uma mordidinha, quem sabe. Apenas olhava para mim. Não era um olhar ressentido, muito menos desafiador. Era apenas um olhar de saudade. Pô, queria agradecer a audiência. Olha, por estes 4 minutos de reflexão. Tem gente chorando, cara. No estúdio aqui também. Antes de mais nada, eu queria dizer que isso é um filme da Panvel, um novo filme da Panvel. Os caras já tinham nos emocionado no ano passado. Pode dar pra rodar aqui o presente, Amaral? Claro que sim. É nesse momento que a gente presenteia. Toma, Sofia! Aê, Sofia! Sofia pra ti! Manda aqui! Ganhou um cachorrinho! Ganhou a Sofia! Sério, meu? É que veio um cachorrinho só e aí eu pensei, pô, vamos. Morreu nessa cara. Vamos mudar. Porque a Rodaica me mostrou esse filme ontem de noite, cara. Fiquei emocionado. E ela começou agora a chorar no primeiro segundo do filme e não parou de chorar mais até agora, tu entendeu? Então a Panvel atingiu o objetivo dela e tá no Twitter do Pretinho também o link pra você assistir ao vídeo do que você acabou de ouvir aqui, porque é um troço, um dos troços mais comoventes que eu já vi na vida. Esse filme da Panvel que conta a história de uma cachorrinha vira-lata chamada Sofia, que foi adotada por um casal para fazer a campanha, a companhia, a outra cadelinha. E a campanha, diz a Rodaica, eu não tenho essa informação, essa cachorrinha, ela não é uma cachorrinha, ela acabou sendo adotada. Ela pela foi adotada produção, pela produção mesmo, porque ela era uma cachorrinha de rua mesmo adotada, e tal, pra ser adotada, e foi adotada por alguém da produção. Exato. Que maravilha. Que Dogma 95. Sabe cara, que aconteceu? Todo mundo emocionado. Cara, isso que aconteceu aqui agora, assim, ó, eu pedi pra vocês pra tocar, pra gente mostrar isso aqui, compartilhar com a nossa audiência, não é um comercial, tá? A Panvel não pagou nada por este espaço de 4 minutos aqui na rádio. Eu fiz questão de dividir esse momento mesmo com todo mundo. Eu queria só contar uma coisa interessante, como as coisas emocionam e não importa o lugar, né? Ontem, quando eu cheguei em casa, tava correndo o dia todo gravando. Quando eu cheguei em casa, eu falei com a Brenda, uma troca de mensagens, a Brenda tá morando fora, tá morando nos Estados Unidos, e ela me mandou uma mensagem: tu já viu o vídeo que tá rolando na internet da Panvel? E eu não vi ainda, mas eu já sabia da história do vídeo, mas não tinha assistido ainda. Ela assistiu na escola que ela tá estudando lá, e aí os colegas assistiram junto, ela foi contando a história, né? E aí disse que a escola, todo mundo na classe dela lá, chorando, emocionado, vendo a história da Sofia. Da Panvel em Nova York. Lá do outro lado, né? Que demais isso, né? Muito emocionante. Um abraço pra rapaziada da Mínima. E pro Zé Pedro Goulart, que é o cara que criou e dirigiu mais uma vez esse troço fantástico. Tava bebendo com a gente ontem. Tava nós três, eu, Maurício e o Potter ontem com o Zé Pedro, Goulart, né, bebendo um chope lá na Caverna do Ratão. Que um abraço pra ele. Que maravilha. 1h23, este é o Pretinho Básico, amigo, o programa da vida real. The Vamos real ver aí, life. Marcelo Marcelino. É verdade, Marcelo. Me diz uma coisa, quem vai matar o Max na novela? Ah, para que o Max vai morrer. Quem vai matar o Max? Eu tenho uma. Minha, né? Olha só, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. É verdade. Eu vou filmar a minha própria produção assistindo Avenida Brasil. É olha verdade, só. É verdade. Olha ali. Um ratinho, olha ali, ó. Eles tudo assistindo novela da Globo, amigo. Como é que você é primeiro lugar? Como é que eu vou ser primeiro lugar, Marcelino? É impossível ser primeiro lugar com essa produção que assiste a Globo. E aí, meu brother, Boris Casoy? Boa noite, brother. Da Pena, Cid Moreira, Paulo Henrique Amorim. Boa noite, Gil brother. Gil Gomes. É Chubia, brother. É verdade. Sem Pelé. Boa noite, mulher é presa na Flórida após deitar sobre peixe-boi. É verdade, quem aqui nunca deitou sobre o peixe boy? Perturbou o peixe, né? Perturbou. Eu já sentei em cima de um lambari. É verdade. Tava se balançando o lambari. Você gostou? Como é que foi a sensação? Cuspia pela boca, assim, sem ar, né? Tadinho do lambari. Casal é filmado fazendo sexo em banheiro durante o jogo de beisebol. É verdade, acontece muito. O pessoal fica vendo. Que baita jogo devia ser. Ele voltar. Taco e bola. Ele voltar. É verdade, é verdade. O professor fica nu, xinga alunos na universidade, lá do Michigan. E começa a gritar com os alunos depois de tirar a roupa. Lá no Michigan tem muito professor. A educação precisa de respostas. E era isso, professor, vai da pena! Não dá mais, vamos pro jogo! Mas todo um tiro é pra apresentar. Hoje tá rápido. Vamos com as imagens, Capitão Babil, todo um tiro que aconteceu. Parceiro, que cidade aconteceu o tiro agora. Porto Alegre não tem esse tipo de Não tem, não. Claro que não, mas tá bonita, redenção. O Tatu da Pena. Porto Alegre é que as pessoas não fazem nada disso. O Tatu tá aqui do meu lado. Tudo aí da fantasia. Tudo aí da fantasia. Esse garoto que fica com o dedo do nariz o programa inteiro, né, Potter? Não. Clube Tatu, que gostinho tem, salgadinho. O programa tem de produção uns 50 minutos. Eu boto dentro do nariz do total uns 40 segundos. Vamos pro jogo! Ninguém quer saber do Tatu do Potter hoje aqui no jogo. Mais uma vez, a dupla, o enfrentamento que tá, olha, sensacional, espetacular. Tá ficando difícil. Ela tá ficando difícil. Vamos encaminhar, né, da pena? Vamos encaminhar, Maurício. Capitão Maurício, como é que nós estamos de tempo? Esgotadíssimo, então, Capitão. Então vamos pro jogo, quem tá aqui hoje com seus anéis, agora com o cachorrinho. Ganhou o cachorrinho? Os anéis? Qual é o nome desse cachorrinho, Sofia. Rodaica? Ah, é? Esse Sofia. É o cachorrinho Sofia, é uma cadela. Só pra audiência, não é de verdade. É de pelúcia. Vai ser de verdade, porque, papai, acredita, é de verdade pra quem acredita. Boa, bala, bala. Encaminhou, né, da pena. Vamos lá, Rodaica, a gauchinha! Pergunta, Gauchinha, vem cá, uma pergunta fácil. Ai, graças a Deus, uma pergunta eu fico fácil. Muito nervosa. Pequeno livro usado pelas adolescentes, em especial para fazer as duas ações do dia a dia. Qual é o dobe? Eu não entendi. Qual é o dobe do pequeno? Não, é sério, repete a pergunta, não entendi. Pequeno livro usado pelas adolescentes para fazer anotações do dia a dia. Diário. Não é Kama Sutra? Meu querido diário. Quando eu era adolescente era Kama Sutra. Não é Kama Sutra. Não, Neira. Os tempos mudaram. Esse pequeno livro diário pra fazer anotações. Esse sabe, já fiz, esse já fiz. Aí vem ele, aí vem ele. Uma salva de palmas no auditório, adora ele. Ah. Ele é um dos mais simpáticos concorrentes desse programa. Corcundinha. Eu tava ouvindo, não xinga ele, eu tava ouvindo o início do programa, te criticaram, falaram da tua camiseta, eu quero te elogiar, quero dizer que é uma camiseta bonita. Camiseta da tua produção, parabéns. Claro, é o garoto que tá na bota. Isso aqui, depois, quando eles vão usar, eles vão levar a gente. Mas, ô, da pena! Encaminha, da pena! Quem sabe a gente também encaminha coisas boas! É dele. Ele é âncora, ele faz coisas. Vamos pro jogo, obrigado, Corpo Dia. Tamo no jogo! Vai! Pergunta! Rouba 100 mil reais! Pensa bem, nome da apresentadora que faleceu agora. Não, é muito fácil. Não riam, que eu gosto muito dela. Mas não é pra rir, é nome da apresentadora que faleceu agora, que o Brasil inteiro idolatrava e tinha como hábito e tradição dar o selinho no seu convidado. Eu vou falar a resposta, eu queria um silêncio pós isso, uma homenagem. Um minuto de silêncio. Eu adorava ela, eu já vou dizer agora, gente, eu tô muito sentindo, muito posso fazer contigo? É a Hebe Camargo. Quer fazer posso comigo? Fazer contigo o que ela fazer com todos? Então faz com o Porã. Ih, vai dar selinho, não faz dá comigo. Pena. Faz comigo, vem, vem, dá um selinho, dá um selinho aqui, dá um selinho. Não, vou beijar pra terra. Eu queria dar um selinho na filha do da pena. Era isso, Pikachu! Obrigado, Marcelo. Graças a Deus. Segunda-feira tem mais, bom final de semana, vai, Marcelo. Corcundinha! E Gauchinha, você assiste também amanhã, 11h30 da manhã na RBS TV. Aliás, a gente vai estar na tela da TV amanhã, né, Potter, Rodaica? Eu vou estar junto, né? Tu tá nessa. Vou estar, até a guerra dos sexos, eu né? Eu só tô preocupada só quem é que vai ganhar isso, né? Guerra dos sexos, homens contra as mulheres. Vamos explicar, o que, vamos explicar o que vai acontecer. Assim, o terceiro sexo está representado? Sim, pelo juiz. A novela da Sete, nova novela da Sete da Rede Globo, é uma reedição de um grande clássico. Por que está a minha trilha aí de fundo? É verdade, por que está a trilha? Guerra dos sexos. Sexos. Guerra dos Sexos, e amanhã o Patrola fez então uma matéria com o cara da novela, como é o nome dele? O Heriberto Leão, que faz o Ulisses. Meu mais novo grande amigo da vida, o Heriberto Leão. Tiroso! Baita cara. O Heriberto, ele veio nos convidar pra fazer esse jogo, essa brincadeira, que é uma gincana entre homens e mulheres. O Heriberto convidou o Alexandre e o Klaus, da dupla Klaus e Vanessa, pra compor o time dele. É a mulher. Ah, tá, desculpa. E eu convidei a Vanessa, obviamente, e a Xana Miller do Galpão Crioulo, meu time. Adoro Xana. O Potter é o apresentador, né? E nós temos um juiz também que julga, porque é muito subjetivo o negócio, né? É o juiz? O juiz é o Anonymous. Olá! Na verdade, são trocas de papéis. Né? Os homens têm que fazer coisas que mulheres fazem, como colar uma unha postiça e pintá-la, e a mulher tem que trocar pneu de carro. Amanhã no Patrola. 11h30 da... O que também vai rolar é o seguinte: quando eu fui nas minhas férias na Europa, eu fiz uma materinha lá pra mostrar como é que é o Real Madrid por dentro. Pô, demais, hein? Não tinha morado. Ele morou lá. Aquela que o Tio Bira bancou. Vamos aproveitar que o Real Madrid por dentro. Bem, já tinha mostrado o Barcelona, né? Exatamente. Já tinha mostrado o Barcelona. Cristiano e olha Ronaldo só, pras dentro. Gurias, o Patrola adianta a moda do verão. Não podem perder, gurias. As tornozeleiras. Meu Deus, aquelas de preso. Muitos pezinhos no Patrola amanhã, enfeitados. Só deixa eu te fazer uma pergunta. É tornozeleira aquela correntinha que as mulheres usam no tornozelo? Aquilo era antigamente, agora são as tornozeleiras de verão lindas. Uma reedição daquela ideia antiga. Mais uma pergunta. E essas tornozeleiras novas, elas são usadas com sapato baixinho ou com sapato altinho? Versões para os dois tipos de sapato. É que baixinho não precisa. A mulher fica que parece um cadete com a suspensão arriada. Cadete vermelho, placa. Eu te recomendo observar quando... Vou falar a tua excelentíssima mulher. Retorna da manicure. Com as unhas pintadas dos pés com um chinelinho de dedo, que é bonitinho. Mas é maravilhoso. É bonitinho. Mas é bonito. Vamos aproveitar que falamos de casais aqui. Presta atenção aqui, falando de casais. Atenção. Caminho, chegou esse e-mail aqui pra nós, no Pijama de Manhã, e não deu tempo, e aí achamos justo trazer pro Pretinho. Boa. Compartilhar. Boa. Mr. P, Grande Porã, sou Esdras. Sou um grande, porém jovem fã de vocês. Tenho 17 anos e moro em Joinville. No entanto, acompanho o programa desde a época da madrugada, quando era toquinho de gente. Hoje faz 10 anos que meu pai e seu marido estão casados. Olha! Que beleza, velho! Bicha! Sensacional! Não sei por que achar sensacional. É uma coisa normal! Não precisa de festa! Cara, não é normal! Não precisa achar sensacional! Precisa é uma coisa comemorar. Absolutamente natural! Normal é que as pessoas tirem onda disso, cara, e a gente tem que comemorar vocês, isso! Lixo cultural que tiram onda! Continua machistas, pedofílicos! Seguimos em frente. Gostaria que vocês, que assim como eles. É isso, cara! Atenção, gostaria que vocês, que assim como eles me ensinaram tudo que construiu meu caráter e meu modo de pensar, tocasse a música. Cara. Holding back the ears do Silver Rare. Toca pras bichas aí, meu. Porra, Amaral. Não, um só. Meu Deus. É marido e mulher. Olha. Vai pro primeiro banho dele. Ah, peraí. Vai, o banho. Esta música marca o início do relacionamento deles em minha infância. Não pode dentro... ser sacanagem, cara. Não, deles. Foi o primeiro beijo dele. Em minha infância, cara. Dentro do hospital, ouvindo o Pijama Show nas madrugadas, enquanto meu pai fazia plantão lá. Mas o pai dele é médico, então, ou enfermeiro, ou alguma coisa do gênero, né? Um grande abraço e que vocês continuem ensinando os jovens a ter conduta e pensamento crítico construtivo, que o Pijama ainda dure mais 10 anos, para que mais gerações possam crescer ao som do lendário Everton Cunha, que ao passar dos anos se tornou meu terceiro pai. Olha! Bicha! É legal. Tá cercado de bicha, então, Mr. cara. Mr. P entrou no universo gay. É homenagem a Troar. Eu tô no homenagem banheiro, ao... Muito bom, cara. Me bota na historinha. Eu fico imaginando o carinho entre os dois com essa música. O chuveiro, né? O Ezra estava tomando banho com 8 anos de idade com o pai dele, né? E aí falou assim, pai, que tico grande você tem! E aí o pai dele disse assim, isso tu não viu ainda, do teu terceiro pai. Ô, filho, traga muito legal. Tragou a piada, hein, meu? Tragou a piada. Tô me botando. Nunca mais contar essa piada. Um abraço, Esdras, parabéns pelo pai. Que massa isso. Muito legal. Mas não tem como tu aumentar o som daquela música linda? Tu gostou, Gauchão? Ah, mas já abriu o zíper de trás da minha bombacha. Abriu o caminho fim de semana, né? Já foi, tá na hora dos classificados. 26 minutos pras duas, segura pra volta aí, tá, Potter? É uma moto roubada, depois eu falo. Tá, beleza. Então pode ser agora nos classificados. Moto roubada. Daniel, que é um instrutor que me ensinou a andar de moto quando eu fiz a minha carteira de moto, comprou uma moto há 3 dias e foi roubada. Não é possível, velho. Para, uma Factor Yamaha vermelha. Pai, esqueceu então. Ano e modelo 2012. Que Yamaha não rouba, né? Porque a gente compra Yamaha. Placa. Sim. I de igreja, T de tatu, N de nada. ITN 7214. Ela foi roubada no bairro Glória, em Porto Alegre, ontem, por volta das 10, 9 e meia da noite, tá? Pô, o Daniel, o instrutor, ele usa a moto pra trabalhar, cara. Vá! Puta, cara. Aí não dá. Se ele instrui, trocou, né, a moto pra poder dar pra um conforto aula, melhor, né, pros seus... Ele pros instrutor seus... de quê, Potter? Ele é instrutor de... Moto escola. Moto escola. É, ele ia cutucando atrás do Potter. Não é junto, assim, ele... É numa pista separada. Tem ele não anda escola, contigo. Quando tu vai aprender a andar de moto, tu tá sempre sozinho. Ah, é? Na não moto, tem cutucando atrás. É bike escola, né, cara? É dentro de uma pista, né? Uma pista mesmo, assim, e aí tem que fazer alguns obstáculos pra provar que sabe trocar de roller escola também. Isso aí. Tá bem, querido. Então tá lá, Factory Yamaha vermelha, ano modelo 2012, patinhos, placa ITN, igreja, tatu, nada, 7214, foi roubada ontem na Zona Sul no Glória, às 21h30. Daí o contato. Acho que a polícia ou o Pretinho Básico. Polícia ou o Pretinho Básico. Pretinho Básico arroba atlântica.com.br. Que nós com a polícia estamos assim, mano. Ó, estamos assim com a polícia, mano. É verdade, Magnata. Gostaria de anunciar a venda de um iPhone 3GS 8GB novo. 4 semanas de uso, nem isso. Garantia de 1 ano na nota. Preto, com sistema iOS 6, não Quanto? Tem risco nenhum. Quanto? Tá em Caxias, portanto, seria melhor que tivesse um comprador daqui. O preço nas lojas varia de 900 a R$1.000, mas eu tô pedindo 700. Mais informações e talvez um desconto no e-mail iPhone3GSPB@hotmail.com. Não vale, né? Que isso, Almir? Não tá vale. Certo, Almir. 3GS é aquele mais escurinho, né? Que ele é arredondadinho. Isso mesmo. O último arredondadinho antes do quadradinho. Aquele lá, sabe o que é bom? Ah. Ir ali pra Coqueiros, jogar ele no mar, não, ele dá 3 kicks. Marraquinha. Ele não, dá 3 kicks e cai no chão. Deixa eu te falar. Porque tem gente que não tem iPhone ainda. Mas não precisa e ter. E aí pode ter um 3GS de entrada, né? Ter. Um iPhone de entrada. Ou pode concorrer na promoção, né? Ou participar pode entrar no Atlântida.com.br, o concurso cultural do Pretinho Básico, que tá te dando um iPhone 4 de Meu presente. Deus. Você entra lá, preenche o cadastrinho e diz por que que você tem que ganhar este iPhone 4 de presente do Pretinho, com o fone da Bomber e com a capinha customizada da Customic. Basta você responder em 300 caracteres e depois tem uma outra fase. Quando a gente te ligar pro teu telefone, tu tem que atender dizendo, eu estou ouvindo o Pretinho Olha. Básico. E aí tu tá lindo. Ganhou. Show de bola, né? Entregamos ontem pra Bárbara o nosso primeiro iPhone, o segundo iPhone, na verdade. É. O primeiro iPhone nós entregamos pro inesquecível Marcos. Marcos. O inesquecível Marcos. E Marquinhos. Temos ainda mais um iPhone de presente para nossa audiência. Marcos é um nome muito bonito. Muito bonito, também acho. Só pede para Alexandre. Ah, Almir, obrigado, cara. Voltamos em seguida. Estamos lançando o produto, né? Ah, sim, desculpa, Almir. Qual é o produtinho, Almir? Produtinho, porque tem muita população no mundo hoje. Muita sim, gente. Muita gente. 7 bilhões. Estamos organizando agora. Agora, porque tem a Carteira Nacional de Habilitação, isso, né? Isso. Que é para organizar o trânsito. Aí tem a carteira do tipo B ou C ou D. Sangue. A, B. Que é carro. C, caminhão. Tem a de caminhão, tem a de moto. D. E agora estamos lançando de seres humanos de pedestre. A carteira poder, de habilitação de pedestre. Poder andar na rua. Tem que fazer o curso, andar na rua, né? Tem que fazer um cursinho. Cursinho. Pô, é legal, de como hein? Andar na rua, atravessar na faixa, né? É legal. Sabe por que, Almir? E aí tem, tira a carteira. Tem umas velhas que não sabem andar na rua. Tem, muita velha. Aqui em Porto Alegre, a prefeitura lançou há um tempo atrás uma campanha da faixa de segurança. A pessoa, quando para na faixa de segurança, estende o braço, ela tem a prioridade O carro para e a pessoa atravessa. Só que aqui em Porto Alegre as pessoas não param. Faixa sem sinal, né? Sem semáforo. É, sem faixa semáforo. Sem sinal. As pessoas não param em Porto Alegre. Ponto. Quem para é xingado, né? Eu atropelei um. E se tu para, tu é xingado pelas outras pessoas que estão atrás. Pois é, aí tu tem que descer, cara. E com cagar um a pau. Tem que descer, olhar pra pessoa e dizer, mal educado. Não, tem que já volta pro carro e vai embora. Já grudar um taco de beisebol, abre o cérebro e sai o cérebro. Olha só, me aconteceram duas coisas nessa situação. Uma pessoa me pediu pra parar, e aí quando pediu eu fui parar, eu olhei no retrovisor e vi um carro em alta velocidade atrás de mim, eu não parei. A segunda situação, eu parei e o carro que vinha do lado não parou, e eu fiquei buzinando desesperada pra avisar a pessoa que tava atravessando na minha frente acontece. Que o outro carro não ia parar, posso entendeu? Posso te dar uma dica? E ele parou a pessoa? Quando tu for parar... Não, mas ele freou em cima da tem que atravessar teu carro na rua, quando tu for parar, atravessa teu carro na rua pra não dar chance pro cara da pista do lado passar. O que que aconteceu? Tu vira escudo da pessoa, vira escudo da pessoa. Tu tá desprotegida, tu tá dentro de um carro, mas tu também vai ser batido. Bom, mas aí eu prefiro que batam no meu carro do que atropelem uma pessoa porque eu parei na faixa, na primeira semana dessa campanha, eu parei na faixa e veio uma Fiorino carregada de bujão de gás e bateu atrás de mim, né? Explodiu, né? Sim. Eu atropelei. Sério? Sério? Maurício, tu podia ali na Protásio com a... E os botijão. Aquela daquele restaurante na Protásio ali com a... O restaurante árabe da Protásio, nosso grande parceiro. Como abraço. Como é que é o nome daquela rua ali? É. Fernandes Vieira. Não é, não. Antes ali. Eu fui lá com uma velhinha atravessando, eu parei. Ah. A Fiorino não a Protásio com a Coronel Marcos ali, né? A Protásio com o Coronel Marcos, né? Que mais acontece é isso que aconteceu com o Maurício. O cara para e vem outro e bate atrás. Eu atropelei uma família de Lages. De Lages. Mas foi bom que já voltaram pra casa direto. Já estão lá agora em Lages felizes, né? E o hotel. Não fazia isso. O hospital lá é bom, né? 20 minutos pras duas. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a você que é educado e para na faixa de segurança. Voltamos em seguida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Queria pedir desculpas porque um profissional aqui se enganou e botou essa chamadinha no ar aqui, ó. Este programa é uma reprise. Pretinho Básico, ao vivo, de segunda a sexta, às 13 e às 18. Pois então, esse colega ou essa colega se enganou, né? Chupou vai ser uma legal. Bala. Domingo vai ser o dia das mães, né, cara? Isso vai ser bem exatamente. Bacana. Exatamente, chupou uma bala. Este programa é ao vivo. 14 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola, abra felicidade no seu live. Ritmo, Nova Skin, o cervejão do aniversário do PB e Panvel, você sempre bem, me senti meio Faustão aqui agora, né? Mostrando o erro da equipe. Assim, doutor Pé, fala, doutor Alceu. Tô de moto, doutor Pé. Tá de moto nova, doutor Alceu. Comprei uma Yamaha pra mim, doutor Pé. Parabéns, doutor Alceu. Agora o senhor vai bem, hein, doutor Alceu. Tô andando com capacete coquinho aquele, doutor Pé. Não pode. Fiquei bonito. Não pode. Não protege. Não protege, não pode. É proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito. Coquinho não pode. Puta que pariu. É verdade, doutor Alceu. Infelizmente, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Pé, não tem muita coisa acontecendo, doutor. Ah, ontem teve jogo do Brasileirão, então era isso, né, doutor Alceu? Ontem... O Flamengo empatou, os últimos Flamengo empatou 0x0 com a Bahia. O Curitiba ganhou 1x0. E a Portuguesa goleou 5x1. Foi Bahia, Flamengo e Bahia, não foi Flamengo e... Flamengo e Bahia 0x0. E o Bruno Mineiro assumiu a artilharia, 14 gols contra a Parede do Fred. Olha isso. E ele que jogou só 14 partidas, aliás, jogou 14 partidas, ele entrou na 14ª. E aí já tem o número de gol, o número de partidas. Entrou 14? Tem praticamente um gol por jogo. Rapaz. O Dátolo que vai jogar no lugar do Dali, né? Vai jogar o Dátolo, né? Esperneou e ganhou a vaga, que bom, né? Que bom, merece. Exatamente. Era isso, então, né? Tá bom, doutor Alceu. Muito doutor obrigado. Hoje vou tem... comprar um capacete novo, então. Hoje tem Soldier em Porto Alegre. Soldiers of the Army. Ja! Baita show. Boa. Strength to Survive é o nome do show. Vamos dos tá caras. E o que é, Amaral? Não, nada. É o Soldier, uma coisa Soldier é no Pepsi. Não. É no Pepsi on Stage, cara. Hoje, a partir das 11 da noite, com promoção da Atlântida. Banda de abertura, Brilho da Lata, Brilho Magnata. Da Lata. Galera do Brilho da Lata, né? Tá fazendo um trampo aí muito legal e eu vou estar lá na frente, vai, né? Não, vou estar na frente com uma banquinha lá. Uma banquinha vendendo umas camisetas. Uma informação pra quem quer ir no show Brilho do Soldier. Só temos ingressos de mezanino. Só mezanino. A R$100. Todos os outros ingressos de pista e mezanino, primeiro. primeiro lote, segundo lote já era. Agora só temos o último lote a R$100, tá? Sempre é bom me procurar lá na frente, que eu tô sempre com uma carguinha de ingresso também. Se tem uma coisa boa, é nome de banda de reggae, né? Brilho da Lata. Brilho da Lata. E a melhor de todas, né? Sentimento Feeling. Sentimento Feeling. Feeling. Pure Feeling. Não, mas tinha Sentimento Feeling. Não, não. Sentimento Feeling é um baita nome. Muito bom. E o Brilho da Lata também, porque a lata vinha do mar. E brilhava. Brilhava a lata. Opa, a lata é lata. Sei de casos de pessoas que enlouqueceram. Tem uma galera que não tá ligada nisso, né, cara? Aconteceu caiu de um navio um carregamento de latas lá com... Metade dos anos 80. É, na metade dos anos 80, com esse troço chamado maconha dentro, né? Com essa erva. Uma droga chamada maconha. E essas latas vieram, acabaram dando no litoral do Brasil, e acabou, né, virando música da Fernanda Abreu, Veneno da Lata. Veneno da Lata. É, pode bater lata. Em Canoas não chegou essa informação, aí o pessoal vivia meio fora. O pessoal ia na praia do Paquetá lá procurar lata, mas não tinha. É, um lado e outro, vivia na lata. Será que chegou no Lami ali uma lata dessa? Não, acho que não, né? Não, no Lami não, mas Tramandaí chegou. Tramandaí chegou bastante. E aí, Rodaiki, o que tem aí pra nós? Tem uma dica. Uma dica. Pras meninas. Vocês conhecem aquele ditado popular que diz que tudo reluz é ouro, né? Ah, nem tudo que reluz é ouro. Ah, pois é, pode ser que seja verdade, mas o que reluz como ouro não precisa necessariamente ser ouro. É a felicidade de uma mulher com a nova linha da Millère. High Glam, da coleção Primavera-Verão 2013 da Millère. Eu posso comprovar isso. Posso comprovar isso, Rodaica, que tem uma mulher feliz lá em casa por causa dessa nova coleção. Ai, Caís, como a gente gosta. Que beleza, hein? O conceito da nova linha é unir a versatilidade do jeans com o brilho de tecidos nobres, de pedrarias, metais e pastilhas. E todo esse glamour está em calças, casacos, vestidos, shorts e saias, que traduzem no corpo o tom dourado e glamouroso do verão. O brilho está no sol, na pele e no jeans da Millère. Visite uma loja da Millère ou acesse damiller.com.br. Uau! Que beleza, hein? Boa essa da Millère. E aí, Porazinho? Piada velha! Piada velha do Porã! Oferecimento. Ar-condicionado Murunda, porque nesse calor como sua bunda. Abraço pro meu querido amigo Lecão, que hoje está de aniversário. Ih, Lecão! Completando seus 41 anos. É, Lecão. A mulher pergunta para o marido: Amor, onde é que tá aquele livro de dicas pra viver até 100 anos? Ah, eu joguei fora, querida. Mas por que, amor? É, porque a tua mãe vem aqui amanhã, não quero que ela leia essas coisas. Mais um. Boa. Manda, Porazinho. O sujeito chega em casa murcho, com o rabo entre as pernas. Eita. Ventil estourado. Já fez coisa ruim na rua. A mulher pergunta: o que foi, Gustavo? O que foi que aconteceu dessa vez? Né, em nome de corno. Brasil, posso te pedir um minutinho aí, cara? Pode. Só pra fazer um parênteses. É claro, que é brabo isso daí, che. Ah, se Gustavo, o cara chega em casa... Não, é ridículo. Se o cara chega em casa feliz, é porque fez merdinha na rua. Se o cara chega em casa triste, é porque fez merdinha na rua. O desabafo de Féter. Já desabafei. Continua, Porã. Obrigado. Eu gostei desse teu vai ficar comentário. Quieto, Rodaica. Mas não é, Porã. Gostei do teu comentário. Mas não o cara é. Chegou triste porque fez merda na rua. E se chegou feliz é porque fez merda na rua também. Provavelmente. Daí sim. Não vai falar nada. O sonho da mulher é que não vá pra rua. Lá em casa, rua. Normalmente, eu chego depois. Então, eu não tenho esse... Uau! Denúncia! Mas aí o sujeito chega em casa. O sujeito chega em casa burcho. Burcho. Rabo entre as pernas. Isso aí, viu? É mais um personagem que o Porã tá tentando roubar. Eu sou ladrão de personagens. Maravilhoso! São criadores de personagens. Pode ficar tranquilo, querido. Cozininho. Tá, então tá, piada. O que foi, Gustavo? Como é que era a piada que eu me esqueci? O sujeito chega em casa. Ah, tá, aquele que chegou em murcho, casa. Murcho, com rabo entre as pernas. A piada nem é tão boa preso assim. Preso num loop infinito. O que foi, Gustavo? O que foi, Gustavo? O que aconteceu dessa vez, Gustavo? Ah, eu perdi todo meu salário no pôquer aí, mulher. Também pudera, né, Gustavo? Você é um imbecil! Tu não sabe o que dá azar jogar em plena sexta-feira! Ah, tá, e o sujeito que me rapelou por acaso tava jogando no sábado? Tribo, velho, Tribo, Marcos! A presidenta da Argentina vai visitar uma escolinha E aí, no Brasil, aí o diretor diz: vocês devem ser educados com a senhora Kirchner. Eu vou perguntar a vocês o que é a Argentina para nós e vocês devem responder: a Argentina é um país amigo. Opa, bonito. Boa. Oh, diretor. Cravozinho. Ô, diretor. Tô aqui no coração de Jesus, né, cara? No Colégio Coração. No Colégio, claro. No Colégio Coração de Jesus aqui. É onde, né, tu estuda, né, Cleão? Onde eu estudei, né, cara? Estudei já. Já fui pro baixo porque a minha voz era muito fina, né, cara? Aí, porra, o baixo. Baixeira. O Mr. P tá aí, diretor. Tá aí. Passei uma semana e tu não foi me visitar, né? Pô, cara, eu fui terça-feira de madrugada lá, né? Terça de madrugada não tem nada, cara. Ficou, eu cheguei lá com o Mick Silva, cara, com uma gatinha em cima da mesa ali dentro do show, cara. Mas e o colégio argentino? Aí, tava ali no colégio brasileiro, né, cara? Ah, é, que é a professora. E a Kirchner tá chegando aí, né, diretor? A Argentina não é um país amigo, não, né, diretor? A Argentina é um país irmão, né, cara? Não, não. A Argentina é um país amigo? Por que não? Diga apenas que a Argentina é um país amigo quando eu perguntar. Não, não, diretor. Não, não, cara. A Argentina é um país irmão, né, cara? Ora, até. Não, não, não, não. Por que você acha que a Argentina é um país irmão e não um país amigo? Porque amigo, a gente pode escolher, né, cara? Irmão. Irmão, irmão. Vem no pacote. Eu, né, não gosto que falem mal de argentinos. Por que, papai? Eu gosto de argentinos, cara. Eu gosto muito do argentino, cara. Cada um com seus problemas. Tem que saber, né, entender, né, o argentino. Cada um com seus problemas. O argentino, cara. Sempre que a gente vai pra lá, somos muito bem tratados. Vai ter um jogo de novo, né? Vai ter um jogo de novo. Por que, papai? Brasil e Argentina, por causa do apagão lá. Foi armado, hein? Foi armado pra tirar o Damião de novo do Inter, hein? Agora, no Pretinho, Momento Big é menor preço. Eu vou dizer o seguinte pra vocês, cara. É uma TV 22 polegadas de LED Samsung. LED Full HD Samsung, conversor digital integrado, função monitor, função PIP. Ih. Ou seja, você pode assistir ao mesmo tempo TV e PC. Vai passar de 3 mil essa TV. Cara, não vai passar, velho. É R$598, cara. R$598, uma TV de 22 polegadas LED Samsung Full HD. Só no Big, o menor preço. 12 vezes sem juros. Aqui virou piada. Quanto, meu? Aqui virou piada. 12 vezes sem juros de 49,83. Menos de 50 pila por mês, cara, pra tu comprar uma tela dessa qualidade, desse gabarito, Mr. P. Já temos uma lá naquele banheiro, Mr. P? Três. Três telas no banheiro? Três banheiros. Botei 714 pila aqui. 714 pila na carteira, Amaral. Pô, Amaral, tá grandão. Vou comprar lá, cara. Era isso, hein? Chegamos ao final. Um pãozinho de queijo no aeroporto com esse dinheiro aí. Chegamos ao final de mais um Pretinho Básico sensacional aqui na Atlântida. Meu, mãe, a gente vai estar em São Lourenço, audiência. Né? Vamos estar em São Lourenço. Estaremos em São Lourenço, no circuito de 5 anos do Pretinho Básico. Você garanta seu ingresso antecipado. Amanhã? Nova skin vai nos levar lá. O Pique vai nos levar lá. Hoje à noite vou estar lá no São Léo. Bourbon São Leopoldo, lá inaugurando o espaço Coca-Cola. A Coca-Cola vai ter um espaço durante todo esse mês lá no shopping. Hoje à noite inaugura, 8 da noite, vou estar lá. Muito bem, beleza. 2 minutos para as 2, vem aí o Mr. P com a ata. Manda, Mr. P! Ali, aos 5 dias do mês de outubro de 2012, mais uma vez iniciou o Pretinho. Na abertura, risada geral pela camiseta do Potter, que pagou por ela. Paguei na promoção, né, pelo menos. Agradecimentos a Bomber pelos fones espetaculares. Mr. P reclamou do Porã. Fetter pediu que podem fazer o que quiser, brigar, etc. Mas não percam a liderança do pijama nas manhãs da Atlântida. Fetter mijou Rodaica no ar. Rodaica saudou todos dizendo que duvidava que alguém tenha trabalhado mais do que ela hoje pela manhã. Ah, é verdade. Trabalhou essa mulher hoje de manhã. Num protesto desagradável, destruíram o Tatu Bola no centro de Porto Alegre. Rodaica já bateu o carro por gosto. Essa foi boa. Rodaica, hein, podia contar a sua história um dia. O pastel aumentou na Oktoberfest. Tá muito caro o pastel. Mas o X do alemão não teve reajuste. Em Blumenau, R$12. Isso em Blumenau. Baita notícia, né, cara? Fetter pediu licença e colocou no ar o filme da Panvel. Não era um comercial. Maurício Amaral disse que essa atitude do Fetter foi de coração mesmo. O programa parabenizou o casal gay de Joinville e completou 10 anos de relação a pedido do filho Esdras. Da onde que era o casal? Joinville. Santa Catarina, né? Massa, e Esdras, né? Considera Mr. P o terceiro pai. Roubaram a moto do instrutor do Potter. Pobre Daniel, cara. Potter diz que tem umas velhas que não sabem andar na rua. Cara, tem umas velhas que elas andam no meio da calçada devagar com sacola. E aí tu não consegue passar. Esses dias eu peguei a véia pelos ombros e botei ela no canto. Maurício Amaral um dia parou na faixa por causa de uma velhinha que tava atravessando e uma fiorina cheia de gás bateu nele. Te juro, cara. Tive que ir lá no depósito de gás cobrar o dono ainda, cara. Ah, patrão, não é possível, cara. Poxa, mas não bateu no cara, né? Na volta do intervalo, Fetter pediu desculpas e se sentiu como Faustão mostrando os erros dos colegas. Só tem mezanino a 100 pila para o Sodia hoje à noite. Isso. Foi lembrada a história das latas. Thaís, a esposa de Porã, está feliz em casa com a nova coleção da mulher. Porã mandou parabéns para Lecão, que está de aniversário hoje, completando 41 Lecão. Anos. Grande amigo. Fetter desabafou, dizendo: se o cara chega triste, fez merda na rua. Se chega alegre em casa, fez merda também. Ao ser indagado por Potter, se não diria nada, Rodaica falou que não sabe, chega sempre mais tarde em casa. Chega sempre depois de mim. Porã está tentando roubar mais um personagem, dessa vez o da Pena. Não dá, pai! Rodaica, Rodaica encerrou o programa folhando uma revista em cima da mesa. E Pianges vai estar hoje à noite em São Léo, numa promoção da Coca-Cola no Bourbon. Muito boa. Bem, queridos, aí, muito obrigado pela audiência. Olha só, sobrou um tempinho, posso só mostrar uma coisinha pra vocês? Ai, que tá chegando a hora, né, cara? Tá chegando a época do ano planeta em que a gente começa a sentir a emoção. Não acredito. De estar aqui. Opa. Era só isso, nada mais. Voltaremos logo mais às 6 da tarde, mais um Pretinho Básico. E logo mais às 3, não esqueça, tem o sensacional Tá Vazando. Vamos ligar pra Fê bem aqui hoje. Na tarde, da 3 da tarde, pra quem nos escuta pela Atlântida Grande, Porto Alegre e internet. Tchau!